que assombra. O seu descaso que condena. A estupidez é o que destrói. Eu penso em tudo que se foi e hoje não existe mais. Diretamente da favela chamada Brasil, onde meu rap prega paz, então descarto o fuzil. Não valorizo essa guerra urbana insana, onde meu povo se destrói, mão em troca de grana. Não tô aqui pra fazer média falando do crime. Graças a Deus não faço parte desse time. Na favela eu sigo meu caminho. Essa trilha é cabulosa, irmão, cheia de espinha. Cena é triste, é, sempre guiado pela fé, né? Prossigo minha missão, resgatar os mano louco, pá, de bom coração. Minha família me critica por cantar assim, mas se não fosse o rap, o que seria de mim? O movimento é de responsa, então segura a onda. Que o meu rap traga paz onde a maldade assombra. Que os grafiteiros da FAP mostrem o talento da quebra, transformando seu protesto em arte moderna. É a verdade que assombra. O seu descaso que condena. A estupidez é o que destrói. Eu penso em tudo que se foi e hoje não existe mais. Só rap louca que tem um dono de escrever. No proceder, vai lá. Rapper Brodelli, Jonathan, DJ Jean vai trincar. Vamos evolucionar o hip hop, compa, de viagem na minha rima. Diretamente de Brasília para todo o Brasil, São Paulo, Goiânia e Rio. Satisfação e prazer pros manos de proceder. No rap vou te envolver. O preconceito, irmão, truta não dá pra entender. Ver o sistema criticar com raça, religião, truta, João. Vai lá, com microfone letal eu vou exterminar, destruir, detonar. CR aqui na rima é uma bomba sonora, em forma de som, em forma de revolução. É a canção que o sistema não gosta de ouvir. O hino das periferias, favelas, enfim. Aqui é rap nacional, truta aliado. Aqui é rap nacional, muita treta, vixe. Aqui é rap nacional, é peso pesado. É a verdade que assombra. É o que destrói. Eu penso em tudo que se foi e hoje não existe mais. Ai, sistema, você fala mal de mim, discrimina o movimento. Diz que rap não é cultura e doidão, vai vendo. Me diz quem é você, que só curte é o tchan, bam, bam, bam. Nada a ver, você rasga dinheiro e diz que nós é louco. Que a vida é assim mesmo, que todo castigo é pouco pra pobre. Pois é, vai na fé, mas o meu pensamento é nobre. Não se ilude que essas fitas é muito fácil, né? True, nós aqui na vida louca e eles lá, de áudio pra puçada até a pouco. Meu povo tá aqui, apanhando pro mundão, enquanto você ri, mas aí sente o clima. O som que bate forte na favela te incomoda. Não é minha palavra, irmão, que gera revolta. O estilo é envolvente, a ideia é consciente e causa mais estrago que veneno de serpente. É a verdade que assombra. É o que destrói. Eu penso em tudo que se foi e hoje não.